banda Amor Covarde. Chama Depressão. Pra que fingirmos que estamos bem, se percebemos além do horizonte uma nuvem negra vindo em nossa direção? Pra que ficarmos nesse lenga-lenga, beijinhos, abraços e discussões? Pra quê? O que é isso? Onde isso vai nos levar? Eu não tô feliz, eu não tô bem. Sinto ciúmes até na sombra. Eu quero você só minha, mas pra ficar assim não dá. Prefiro te esquecer e te deixar pra lá. Nosso amor faz tempo que não é o mesmo. Estamos diferentes, amizade não existe mais entre a gente. Eu sinto te dizer, mas está acabando. Você pra lá e eu pra cá, do que morrer em mim. Um abraço especial pra minha amiga Deisiane Silva. Essa é sucesso. Pra que ficarmos nesse lenga-lenga, beijinhos, abraços e discussões? Pra quê? O que é isso? Onde isso vai nos levar? Eu não tô feliz, eu não tô bem. Sinto ciúmes até na sombra. Eu quero você só minha, mas pra ficar assim não dá. Prefiro te esquecer e te deixar pra lá. Nosso amor faz tempo que não é o mesmo. Estamos diferentes, amizade não existe mais entre a gente. Eu sinto te dizer, mas está acabando. Pra viver assim é melhor. Você pra lá e eu pra cá, do que morrer em mim. Nosso amor faz tempo que não é o mesmo. Estamos diferentes, amizade não existe mais entre a gente. Eu sinto te dizer.